domingão, dia de acordar mais tarde, malucão. O sono me invade, que preguiça, a semana foi cruel. Vou me levantar, tomar uma ducha, tomar um café, depois vou dar um beijo na coroa, né? Mas espera aí, que gritaria é essa na sacada? Minha avó, minha irmã, vixe, mó treta embaçada. Chego junto pra tentar fazer a paz voltar. Digo que é falta de discernimento. Mas peraí, muita calma nesse momento. O Mortandela me liga, me convida pro churrasco. O James também vai pra lá, pode crer, eu acho. Não chego na parada, uma mina sarada, filmei. O Mortandela me alerta. Aí, Cacau, sua mina é embaçada, tá te olhando ali, ó, liga. Pode crer, eu tô ligado, muita calma. Não vou entrar em parada errada, tô calmo. De longe eu vejo dois manos saindo na porrada. No tapa, voa garrafa, cadeira, saem disparada. Um corre-corre, maior tormento. Eu disse, peraí, vixe, muita calma nesse momento. O desespero não nos leva a nada. Muita calma. O desespero não nos leva a nada. Muita calma. O desespero não nos leva a nada. Muita calma. O desespero não nos leva a nada. Muita calma. Aí, a noite tinha show no interior. A gente tinha que falar. A ansiedade era tamanha que não dava pra esperar. Mas se pu, se pá, o rato apavorado liga pro Cacau. É, lagarto. Fala, dinossauro. É o seguinte, tô esperando você vir me buscar. Beleza. Vê se não vai atrasar. Indo, é o porra. Seguinte, o Diego já foi na frente do pai dele. Certo. E tamo te esperando lá, hein, mano. Alô. Até mais, hein. Tchau. Saímos a milhão. O Cacau no carro dele e eu no meu. A polícia atrás da gente cantando pneu. Embaçaram até umas horas, deram geral. Fazer o quê? Habilitação na mão e RG. A gente atrasado tinha que ensaiar. E o Gambé não liberava o nosso documento. E o Cacau mexia o saco. Pera aí, muita calma nesse momento. O desespero não nos leva a nada. Muita calma. O desespero não nos leva a nada. Muita calma. O desespero não nos leva a nada. Muita calma. O desespero não nos leva a nada. Muita calma. Chegando no ensaio, pra variar. A picape parou, o microfone bichou. Que dia embaçado, o horário estourado. Pra piorar, muita treta, muita doideira. Desse jeito não vai dar. Mal dava tempo da gente se arrumar. E dentro do meu carro, a caminho do show. Liguei o rádio só pra nos distrair. E de repente começamos a ouvir uma mina pedindo nosso som. Dizia que era diferente. E o locutor então respondia pra ela: mais pra frente, mais pra frente. Finalmente chegamos no local do show. O estresse vai acabar, vou me divertir. A gente tem que detonar, arrebentar. Quando entramos no palco eu comecei a cantar. Minha mãe me acordou e eu fiquei assustado. Abismado, sem saber aonde estava e o que estava acontecendo. E ela então me disse: muita calma nesse momento. O desespero não nos leva a nada. Muita calma. O desespero não nos leva a nada. Muita calma. O desespero não nos leva a nada. Muita calma. O desespero não nos leva a nada. Muita calma. O desespero não nos leva a nada. Muita calma. O desespero não nos leva a nada. Muita calma. O desespero não nos leva a nada. Muita calma. Desespero não nos leva a nada. Muita calma.